208, com as 4, 2, 3. Controle de Salvador, Azul 4423, boa tarde. Vista livre, o vento para cheque 100 graus, 129. Aqui é a banda, recuperação para pouso, 350. 390, após 2000, saindo autorizado em direção elétrica. Aos 2000, o vento, direto elétrica, subindo para o 360, 423. Salvador, boa tarde, gol no 097, decolado, agora por Uno. Gol no 097, boa tarde, contato radar, chuva via, para o nível de voo 340, na saída da Arbor Uno. Linha 340, por Uno, gol no 097. Rádio 69, complexo sinal, se recorre, 118, sobre o sinal da vida. 2 Salvador, boa tarde, Azul 699, X-ray, sinal de 7. Azul 6918, pouso autorizado, pista 10, vento no 00 graus, no 4 mais. Ele pouso no 0, Azul 699. Cachale Serra, reporte no través da IRMAR, informa o tráfego em Braer, sinal de 5 milhas, pista 10, possível 360. Azul 6918, informação de tráfego Bravo Eco 58, prosseguindo para a final da pista auxiliar 17 à esquerda, 1.000 pés. Quente, Azul 692. Oxalé 6314, mantenha ponto de espera. Romeu, QNH1011, reporte no ponto de espera, papá. LCR autorizado para seguir final, pista no 7. Decimal 8, bom voo. 08, boa, até amanhã. Número 2 na aproximação, 3, 3, 3, 3. Ah, pronto pra gerar mais que o Zagor Romeu. Quilo Zagor Romeu, autorizado base e toque arremetida na pista 17, vento 1-1-0 graus, 1-3 mais. Ah, Sebastião, autorizado gerar base, informa que vai ser fogo final, mandar. Romeu, ciente, última forma, pouso final, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-4 mais. Ok, tem livre pouso no 7 quilos, pega o Romeu. Bom serviço. Olha, Salvador, gol 1620, transfere. 1620, contato com a barra da Colagem, saída Puca, nível de gol 370, boa tarde. Na saída Puca, subindo para o 370, boa tarde, gol 1620. voltando para 2069, sabe? Reduza para 2309, é o número 3 na certificação. Foco Mac Tango, autorizado para 050. Alfa Yankee, deixa uma senha 0620. Para 3317, lista para 2010, está obrigado por esses metros, está estabilizado. De 4206, lista para 3.10. Portanto, lista para 4.10 e tem andar no 012. Lima, Alfa Yankee, lista mantém o 051. Autorizado pista 10, vento 100 graus, tomo 1 no mais. Eu sou o Marcos Sérgio Alfa, boa tarde, senhora de identificação, chegada a mão, deixe-me manter o nível de voo 0620. Azul 4206, dirige velocidade para 2009. Azul 4206, irá seguir tráfego 11 horas e 9 milhas, como sudoeste, mantendo 2.000 pés, com o 2320. Romeu, passo próximo, tanto o reduzo para 2909. Azul 4206, desça para 2.100, autorizado o procedimento e reverso para brigar. Até o meu ponto próximo ao campo, desça para 3.100, o Senegal no 0.2. Como 1.69, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Salvador, boa tarde, stand 3367. Salvador, boa tarde, stand 3367. Está 3367. Continue a aproximação, aguarde pista livre, vento para cheque 1-1 no 0 graus, 1-2 nós. 3367. Chama na 210, boa tarde, esquema de identificação, chegada bom mais de 1. Deixa manter o nível de voo 050, autorizado e está aqui. 9, autorizado decolar pista no 0, vento no 00 graus, 1-2 nós. Estamos próximo ao tango, deixa para 2.100, está autorizado o procedimento, porta está obrigado. Romeu Lima, Alfa Yankee, deixa para 3.100, o ajuste na 0.2. Próximo ao tango, no momento, é o número 2. Manter o pedido de chegada, posso marcando. Acessório para o controle. A 3367, pouso autorizado, pista no 0. Vento no 1, no 0 graus, no 2, nós. 3367. Momento cruzando 3.110, estando para 2.100. Bom, bom. 208, gol 1.169, muito boa tarde. Lins Salvador, muito boa tarde, gol 1.169, passa 1.310, São Paulo. Gol 1.169, contato radar na decolagem, saída de São Paulo, no nível de voo 3.60. Salvo o Uno na... Vindo para o 360, gol 1.169. Eu estou convidando por condições de modificar do presente voo para a Seasa. Gente, para o controle, será que ela chama que vai ser solicitada? Teria algum problema? Graças pela colaboração. Oi, boa, Tupa 2, também. Voando Lisa, o gol 1969. Azul 4206, continue a aproximação, agora se está livre. Para, está livre, Azul 4206. Terra Espírito, na abertura, forma seu número 3 na aproximação, considera as restrições de velocidade e altitude anunciada, desça para 3 no caso de Pinagama 012. Taxa direito, chamo o colo 1219, 219. microfone visual, solicita a base pela direita 17, por favor, eu posso sentar. Tá bom, meu passagem mais não tem condições de agilizar as manobras para evitar 360? Afirmativo. Constante Maitango, base pela direita, autorizado, planilha FR cancelador 56. Aguarde a autorização de pouso de 17. Gente, vai agilizar, base pela direita da 17, pronto, Maitango. Confiante, por mim, no hidrofábico. Grupo 969, transição do Recife, número 28935, voltando, número 25351. Obrigado por ter encontro, um ponto estabilizado. Produz velocidade para 2009, aqui está na 290. Na 290, temos transformação, era seu de tráfego 2 horas, é uma meia milha, mantendo 2 metros, 1509, igual a 5, 4, meio câmbio. Passando o máximo de realça, busca para 3, no 3, e para 9, 0, 1, 0, Turbina, na outra escala de 5.1. Thank you. informa do único que falou que eu autorizado direto para o pista, posta fora do CPL.